170 autorizado, por 58 até Recife, após direto. Decolada 10, curva esquerda, Fuca, transição Caju. 5441, controle 119, decimal 8. Autorizado, 370, sai da Caju, 4110, 58, 441, número 119, decimal 8, é o controle. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Webjet 5809, reduza para 2109, irá seguir como número 2. Reduzindo 5809. O 994 na escuta do solo. Na escuta do solo. Torre correção, o 994 está ciente do notam, fechamento pistão no 000. Ótimo. Reporte quando pronto, pushback, o 994. Confirma, vai iniciar o pushback no portão 3. Estabilizado, Hebe. 7746. Completo final, torre 7286, bom pouso. 7286. Objeto 5809, desça para 2000 pés, ajuste Mi 13, livre LS. Apenas para informação, irá seguir como número 2. Aeronave que o precede. É a aeronave da companhia, agora com 160 de indicada, 8 milhas à sua frente. ...20, decolas 46, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom voo, obrigado, tá atendido da zero. Mandou boa noite, tá atendido da zero. 3520, contato radar na decolagem, sua para 190, sai da PUCA. Sai da PUCA, 190, tá 3520. Sai de PUCA, dá presente a 3520. Autorizado, então 3520, direto PUCA. Direto PUCA, tá 3520, agradece. Olha, na partida de fora, Juan e Pocatê. Blue Tax, vai pro One, Juliet and Alpha, and call me Red for departure on the holding point, Europa 084. From One Alpha, we call you Red at the holding point on the runway 0804. Salvador, voo 994 para puxar questionamento, portão 62. 994, respondendo a vista do solo após a passagem retaguarda do Airbus 330 da Europa, do Aero Europa. Após também iniciar no 62, chame tarde, voo 994. Depois, Europa, foi aviso, voo 994. Passou externo, baixado, travado, 7746. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 20 graus, com 05 nós. Agora é Portugal 024, ready for push and start. Portugal 024, clear to push and start, call me ready for taxi. Check out the approval, call you back for taxi. Portugal 024. localizador web 5809? Aglete final, torre 10286, bom pouso. 286, obrigado. Então, 3264, desça para 2 mil pés, o ajuste no 093, livre LS, reporte estabilizado. Passagem do AR-1330 da Europa, após vai segui-lo com o número 2 no ponto de espera. O 996, reporte ponto de espera, dono 0, pronto. Você vai dar passagem da Europa, número 2, vai estar a ponto 2. Mais alguns minutos, a passagem retaguarda, só a liberação retaguarda do banco da companhia. Salvador, boa noite, web 5809, LS, baixo trabalho. Na aproximação, guarda pista livre, web 5809. 09. No solo 50, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, aguardando a cidade da Juliette para ingresso. Direita Alfa na sua escuta, aguardando a Juliette. 062, se tiver condições de coordenação com o solo, a livre iniciar, chame táxi, bom no 606. 96 na escuta. Sem táxi é um pouco mais à frente, liberar o banco da companhia. 3520, chame Recife, 12545. Recife, 12545, 3523, obrigado, bom serviço. Tomei o copiou a torre. Na Prodimar, início da Taro 050. Ingressado na Taxi Índia. Se encontra no ponto de espera já. Aumente da chegada e será vetorado para o final da 17. Zero to Fogo, confirm if you have intercepted traffic from short final run 0. Alpha 084, after the traffic has passed, prove the line up and you wait over Alpha 10. Now they want to fetch you. Autorizado. Web 5809, livre pouso no 0, 120 graus com 089. Pátio Juliette Alfa, porta ponto espera nome 0, pronto, gol no 994, como número 3 no ponto espera. Então, 3264 estabilizado? Agora, estabilizou o TAN 3264. Gente, estou em 186, bom pouso. 206, bom dia. Web 5809, aguarde para ingresso. 6746. Eu só corrigi no Web 6746, aguarde. Web 5809, no solo 53, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, aguardando a cidade da Juliette para ingresso. Direita. Delta Alfa Juliette, Guadalupe, nas duas coisas, 5809, Guadalupe, Juliette. Bom dia, Torre, Ruta 3264, embaixo travada na final da 1-0. Na aproximação, aguardando pista livre, com 3264. Guarda. Pra, Tower é Portugal, Luz, eu tô fora, request aqui. Ground Zero 24, standing by 1 minute, for taxi. Ground Zero 84, cleared for takeoff, runway 1120 degrees, 08 knots. BMS 746, prossegue via Juliette, portão 08, agilizando. Juliette 08, né, 746. Chuaz 1443. 3-2, vou na proa 050, nesta proa desça para 2.000 pés, ajusta na 093. Ok, desça até o 50, na proa 50, 2.000 pés, ele... Afirmou, azul 4432, cruzando agora o 2075, desci para 2.000 e atingi Indula. Afirmativo, 2.000 pés em Dura, 4432. Sente. Livre LS, aponto estabilizado. Cruzado LS, repassar. 264, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 05 nós. Teve pouso no zero, tá 3264. Zero 084, airborne at 55, call 119.8. Have a good day. 19.8, good day, aeropato 2, call. Mantenho 050. E a Juliette, portão 612, web 5809, agilizando. Juliette, portão 612, agilizando, 5809. Nove e meia, após o Airbus na curta ali, mantém cabeceiro no zero. Good evening, aeropaceiro 84. 084, radio contact on the battery, climb flight level 390, fly direct to jump position. Climb level 390, direct to jump position, confirm Juliet Alpha Mike Oscar. Juliette, Alpha, Mike, Oscar. Honey Point, call me ready for departure. For 024. Land off to Red Juliet, holding point for runway 10, portal 024. Saladora 1606 para o táxi, nós temos 4 horas e 20 de autonomia. Alternativa Fortaleza, POB 121. Aguarde para o táxi, seguro mesmo, amanhã. Aguardando. É, vai ser necessário um retrocente esquerdo, senão não vai ter condições, não. Sente, não curva esquerda para o 020, azul 4432. 020, 2000 pés, 4432. Sente, fazer Alfa e Juliette, 3432, né? 4432, completo esquerda 360, aguardando o vetor para o localizador. Nove meia livre decolagem, pista no zero, 120 graus, 08 nós. 4 ali, mantém cabeceiro no zero após. Azul 4432, o limite dessa proa será radial 300 Salvador. 896, decola 58, controle 119, decimal 8, tamo voo, bom dia. 198, obrigado, bom trabalho. 893. Salvador, voo no 896, perto da Puca. Azul 4432, voo Duna. Presente direita, Duna, 4432, 210. 4 via Juliette, portão 10, portão 10. Direita pro 130 para o localizador. Terminal direita 130, azul 4432. Whisky e Yankee uniforme, confirma indicada. Usa para 220 Yankee, Whisky Yankee uniforme. No 3, igual no 606. P3 de alvo, vai apontar no posto 0606, obrigado. Usa 4432 na proa de Duna, completa a final, aguardando transferência de comunicações. Direita Duna, autorizado ERS, aguardando transferência. Pro de Duna, azul 4432. Decola 01, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia, 994. Controle Salvador, gol 994, decolou, passando 1500 na saída PUC. Gol 994, contato radar, suba para o 350, saída PUC. Nível 350, saída PUC, gol 994. Europa 084, climb retreat, flight level 350. Climb at level 350, Europa 084. Europa 084, climb and maintain flight level 350, restrict, and call Recife 125.45. Roger, we climb to level 350, dot number 12545. Good day, Europa 324. Controle, poderia confirmar o ajuste para o 4432? O ajuste padrão, o azul 4432, reporte localizador. Ele 3 reportará 4432, obrigado. Atingi o 050 Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme vai descer via para 3 mil pés o ajuste padrão. Ajuste padrão descendo via para 3 mil pés, Whisky Yankee Uniforme. Zero 024, QS 40, confirm 10, 120 degrees, 05 knots. 4432 estabilizado? Estabilizou o localizador, 4432. Complete final, torre 186, bom pouso. 186, boa, até daqui a pouco. Papa Tango Whisky, é aquele fome, desça para 2000 pés, ajuste padrão, livre LS, atual, ser estabilizado. Torre Salvador, bom dia, azul 4432, ILS, 10. Desde 4432, sobre a aproximação, guardando autorização de pouso, o ajuste 10 no 3. Escolha M3, aguardando autorização para pouso, 4432 azul. Alpha 024, Barnett 04, call 119, decimal 8, have a good day. Changing 119, departure 024, good night. Salvador approaching Alpha 024, boa noite, 1600 climbing, ride level 390, on book and departure. Portugal 024, radio contact on departure, climb level 390, book departure. Portugal 024, welcome. Autorizado pouso, pista no 0120 graus com 08 nós. Pouso autorizado no 04432, obrigado. Meia decola 06, controle 419, decimal 8. São bom, foi boa noite. 098, bom, 606, obrigado pelo seu também. Diego, 1606, decolou, perfil Puka. Gol 1606, contato radar na decolagem, suba para o 390, perfil da Puka. 390 no perfil da Célia Pouso, 1606. Whisky anti-uniforme, estabilizado? Primitivo, senhor, estabilizado localizador, Whisky anti-uniforme, solicita, após o estente, se possível, curva esquerda para ingressar na base pela direita ao nocente. Chame torre, 186 para mais informações, Whisky anti-uniforme. E uniforme. Boa noite, Whisky em Califórnia. Boa noite, Whisky em Califórnia, vai cancelar o 17. Afirmativo, senhor. Presente, cancela, é para sinal do 17, o vento 120 graus com 08 nós, Whisky em Califórnia. Agora na base, 97, Whisky em Califórnia. Do 4432, solo 07, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após prossegue via Índia para o portão 01. Direita, Alfa, Índia, portão 01, baterão 35, confirme a taxa Alfa utilizada entre a Juliana. Afirmativo. Obrigado, prosseguindo Alfa, Índia, portão 1, 935, 4432 azul. 79732, a senhora identificação, desça para o 050, inicialmente na proa de mar e aguarda no vetor para a pista 197 de Salvador. Aqui no informe, cheque 30, em livre pouso, pista 17, o vento 120 graus com 05 nós. Base para final, contra baixa checada, autorizado pouso, uísque, aqui no informe. And fly direct to Zipar. Direct to Zipar, só presente, pode ficar o zero de pouso. Portugal 0254, Recife 1-2-5-4-5. Says 1-2-5-1-5, Portugal 0254, boa noite. 1-2-5-4-5. 1-2-5-4-5, Portugal 0254, goodbye. Informe autorizado, backtrack, solo 1-1. Tá livre para prosseguir, vai prosseguir o pátio 5, Aerostar? Tá livre até Aerostar, whisky aqui no informe, então boa noite. Gol no 606. Você já não escuta. Suba restrito para o nível 310. 310 restrito, gol no 606. O gol 1606, solicitado pelo Centro Recife, irá voar direto Jamo, depois de Jamo, Campinas. Grande. Positivo, Jamo, depois de Jamo, direto Campina Grande, gol no 606. Nessa proa, desça para 3.000 pés, ajuste 1013.